voz dos quatro cantos dessa terra. Sua palavra é veloz. Ouve a corda levanta, amada noiva de Jesus. Igreja viva, igreja santa, valente filha lá da cruz. Deus está nos chamando, posso ouvir a sua voz dos quatro cantos dessa terra. Igreja viva, igreja santa, valente filha lá da cruz. Os tempos e as estações avisam o grande dia do Senhor já vem. Prepara o teu coração pra nunca te faltar. Igreja viva, igreja santa.